emoção. Eu olhando para o céu, essa tristeza, saudade vem. Mas quando olho para o lado, vejo que estou só. E não é nada, nada que me faça esquecer você. Mas quando lembro o seu nome, um abaixo de mim se vai. E aí é só dor. Foi eu que errei, não dei valor. Devia ter te dado flores, mas não te dei. Apenas um buquê de flores, como eu não pensei. E hoje o que eu faço é só lamentar, pois a você eu não me dediquei. Que perdi a chance.